duas faces. Rap gospel. Os guerreiros da paz. Verdadeira união. Pode crer, rapaz. Tamo junto. Até só quem fim. O objetivo é paz. Eu mudei, você mudou, se não mudou pode mudar. Na rima consciente que agora eu vou mandar. Aqui é os guerreiros, botando pra quebrar. Chega duas faces, não humilde pra somar. Um, dois, a união está formada. Duas faces de guerreiro, rimadores de quebrada. Evoluindo para o bem, numa rima consciente. Inspiração temos de monte e ajudamos muita gente. Separados somos fortes, unidos invencíveis. Batalhamos pra mudarmos os tempos difíceis. Paz e amor, coisa rara no mundão. Mas estamos aqui pra passar informação e um pouco de compaixão. Aqui é só guerreiro de quebra duas faces. Mostrando a fé em Deus, sou um rap de verdade. Verdadeira união, assim que tem que ser. Olhe para a paz que está dentro de você. Aqui é só guerreiro e de quebra duas faces. Mostrando a fé em Deus, com um rap de verdade. Verdadeira união, assim que tem que ser. Olhe para a paz que está dentro de você. Procure sua paz, sempre na calmaria. Leia a Bíblia, pense em Deus, que Ele é justiça. Sem Ele somos nada, não somos ninguém. Mas com Deus somos guerreiros, treinados para o bem. Pode crer, guerreiros da paz, mano, lê, chega! Guerreiros da paz, com muita humildade, formando a união, com o rap da verdade. Verdadeira união, assim que tem que ser. Guerreiro e duas faces, juntando proceder. Sempre exaltando aquele que por nós deu sua vida. Então olhe para a frente, ande de cabeça erguida. E glória vamos dar a Deus do céu, da terra e mar. Erguemos nossa voz para Ele exaltar. Santo é o Senhor, refrigera minha alma. Levaremos a palavra no cantar e no falar. Estenda sua mão para nos abençoar. Mande seu Espírito Santo, nossos laços abençoar. Siga o caminho certo, muita paz no coração. Esqueça a maldade, não inveje seu irmão. Não se mate, meu querido, não se jogue no abismo. Só porque está no crime, não está tudo perdido. Para seus problemas, vejo uma solução. Se acalme, feche os olhos, Deus é a salvação. Se você quer crescer, tenha Deus no coração. E ouça com muita calma, é só na sua canção. Aqui é só guerreiro e de quebra duas faces. Mostrando a fé em Deus, sou um rap de verdade. Verdadeira união, assim que tem que ser. Olhe para a paz que está dentro de você. Aqui é só guerreiro e de quebra duas faces. Mostrando a fé em Deus, com um rap de verdade. Verdadeira união, assim que tem que ser. Olhe para a paz que está dentro de você. Aqui é o Mano Lê, guerreiro da paz. Mandando um salve pra rapaziada da Cidade Jardim. Mostrando pelo rap que a união é a base de tudo. Firmeza? FRP, duas faces. Manda um salve para todas as quebradas de Catanduva e região. Firmeza total, firmeza na rocha. Fé em Deus, Deus no coração. Manda um salve especial para todas as quebradas aí. Salve especialmente para aquelas pessoas que se preocupam em levar a palavra de Deus adiante. Sempre levando a paz e a mensagem ao mundo. Valeu! Primeiramente, queria agradecer a Deus, pra minha quebra Jardim Alpino, a toda a rapaziada e duas faces e os guerreiros da paz.